Todo Romeu é azul, não é não. Todo reino é azul, não é não. Toda beleza é azul, não é não. Todo sorriso é azul, não é não. Agora tudo mudou, já era. Quando Julieta passou na tela e a sua luz era amarela. Todo Romeu é azul, não é. Todo reino é azul, não é não. Toda beleza é azul, não é não. Todo sorriso é azul, não é não. Agora tudo mudou, já era. Quando a Julieta passou